Postigo Consultoria de Gestão Empresarial e Grupo R2O Comunicações ajudam sua empresa a construir o futuro. O Tríplice Nó Empresarial, o Oráculo de Varuna. Nasci na cidade de Sorocaba, interior do estado de São Paulo, na Vila Hortência, a única colônia espanhola no Brasil que tenho conhecimento. Muitas ruas ainda são referências a esse passado e se chamam Granada, Catalunha, Sevilha, Madrid. Meus avós, oriundos de Almeria, deixaram as terras no velho continente em busca de uma vida melhor do nosso país. Refletindo sobre formas de aplicar ensinamentos de gestão empresarial, comecei a resgatar fragmentos de histórias que me contavam na infância e que hoje me permitem ter um entendimento mais prático de alguns aspectos da vida. Um pouco de minhas lembranças numa interpretação para a gestão. Conta a lenda que numa distante terra no Oriente, há dezenas de centenas de anos, havia uma pequena cidade, morada de sábios, que resolveram com seus ensinamentos ajudar seus habitantes, um povo laborioso, a ter uma vida melhor. Construíram um oráculo dedicado a Varuna, deus arquiteto e ferreiro, que possuía um conhecimento infinito. Varuna é chamado de Passabrit, senhor do nó corrediço. Esse epíteto, expressão que o qualifica, apresenta uma das mais relevantes características do deus. Os nós simbolizam a capacidade de prender ou libertar, de dar a vida ou de tirá-la. Segundo os sábios, com suas orientações e com a ajuda do oráculo, todas as dúvidas e dificuldades para desenvolvimento de negócios poderiam ali encontrar respostas. Para se chegar ao oráculo, onde as perguntas seriam feitas, era necessário subir 4 degraus, com inscrições que orientavam seus visitantes. No primeiro estava escrito, decifra-me. No segundo, aprende. No terceiro, desata-me. E no quarto, prospera. Dentro do oráculo, havia uma corda que formava um círculo com 3 nós, considerados difíceis de serem desatados, também com inscrições. Em uma delas, lia-se, procura-me e oferece. Em seguida, no segundo nó, atende-me sem demora. No outro, por fim, cuida e sucede. Em um muro de pedras, logo após deixar o oráculo, a caminho de casa, os peregrinos encontravam a seguinte inscrição: nada pode se ensinar aos homens, podemos apenas ajudá-los a encontrar suas próprias verdades. Todos que faziam a peregrinação e seguiam as instruções recebidas obtinham excelentes resultados nos seus empreendimentos. À medida que os negócios se desenvolviam, a cidade crescia, mas perdia-se o interesse pelos sábios e pelo oráculo. As melhorias, após consultas, eram consideradas meras coincidências. Um dia, para espanto de alguns e pouco interesse da maioria, desapareceram os sábios e toda a estrutura do oráculo. No local de terra batida, havia apenas uma inscrição, feita aparentemente com uma vara, que o vento e a poeira se incumbiram de apagar. 1000 anos o separarão da verdade. Pouco a pouco, os negócios e a cidade começaram a definhar, não restando nos dias atuais vestígios dessa civilização, apenas a história contada boca a boca, a qual apenas alguns dão ouvidos. Acredita-se, aqueles que acreditam, que as antigas lições são as mesmas que hoje procuramos ensinar aos gestores de nossas empresas. Os nós tinham os ensinamentos fundamentais para desenvolvimento de negócios. Primeiro nó, procura-me e oferece. Orienta para prospecção de oportunidades e oferta de produtos. Segundo nó, atende-me sem demora. É uma indicação clara de que, uma vez obtido o pedido do cliente, tem que ser atendido sem atrasos. Terceiro nó, cuida e sucede. Aconselha que se faça rigoroso controle das tarefas e do caixa para que se possa alcançar o sucesso. Nas escadas, havia orientação básica para o uso desses conhecimentos, pois, uma vez entendido o enigma, as lições deveriam ser aprendidas, os nós desatados. Na verdade, as dificuldades equacionadas para se obter a prosperidade. Pouco que se sabe é que, com o desaparecimento do oráculo, muitos ensinamentos foram perdidos. Há quem acredite que essa civilização possa ter tido ligação com Atlântida. Outros, que foi só mais um local enterrado pelo tempo. E a maioria, que é apenas mais uma lenda. Fato ou lenda, quem tiver sabedoria para seguir esses ensinamentos, certamente terá sucesso. Embora não seja mais do que velhos conselhos para problemas novos. Podemos ajudá-los com nossas consultorias em desenvolvimento de equipe de vendas, estruturação de planos de negócios, planejamento comercial e comunicação com o mercado. Postigo Consultoria de Gestão Empresarial e Grupo R2O Comunicações estão à sua disposição. Desenvolvimento de soluções para superar dificuldades de gestão é o nosso negócio.